uísque. Toda morena ficou me olhando. Eu sarrando com um copo de uísque. Eu cheguei, hein? Que isso? Eu vou me envolver com essa mulher. Ela tá me olhando, eu já sei o que ela quer. Garçom, me traz o combo, porque eu tô boladão. Eu vou sarrar nela com um copo de uísque na mão. Porque eu cheguei, hein? Eu cheguei naquele pique. Toda morena ficou me olhando. Eu sarrando com um copo de uísque. Toda morena ficou me olhando. Eu sarrando com um copo de uísque. Eu cheguei, hein? Eu cheguei, hein? Que isso? Eu vou me envolver com essa mulher.